Controle Salvador, bom dia, o TAN 3601. TAN 3601, contatada na decolagem via saída São Bruno, submantenha nível de voo 360. Sabe, mantenha 361 via saída São Bruno, TAN 3601. TAN 3601, autorizar direto Leda. Quando Leda, TAN 3601. Controle, Salvador Gol, 1-9 do 1800. Bom, no 1161, contato radana decolagem, via saída São Bruno, submantenha nível de voo 380. Via São Bruno para o 380, voo 1161. São 3601, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 1251, 1238, com Recife, São 3601, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Bom dia, controle azul 2849, decolou passando a 1.100 pés. Azul 2849, bom dia, contato radar na decolagem, via saída Argo 1, submanteia nível de voo 360. Argo 1, 360, azul 2849. Controle voo 1961, esquerda, voa 1855. Livre de desvios, gol 1161. Gol 1161. Gol 1161, após desvios, sem condições de voar lenta? Voando. Mas sim, sem condições, gol 1161. Sim, após desvio, autorizar direto lenta. Desvios pela de lenta, gol 1161. Gol 11161, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. Canal 2, Gol 7490, bom dia. Após a Bog, autorizado a produzir o Serra Vitor 368. Desça para o nível de voo 080, ajuste no 094. 7490, Bog, 368, voo 7490, confirmará realizar o procedimento reginado da pista no 0. Negativo, foi solicitado a PRO do Serra Vitor 368, irá solicitar o procedimento ILS WIF, o procedimento é original da pistão no 8, no 0. Gol 2849, chama o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Azul 2849. Vou manter na PRO aqui para fazer desvio. Estamos no centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Informe ao centro Recife. 228.260, né? Afirmo. Obrigado. Gol 7490. Confirme, irá realizar procedimento terminado e RS UIC da pista 10. Gente. 7490, autorizado a chamar o nível de voo 050. Então 050, você faz uma viagem. Tec 490, via direita pro 00, aproximadamente 10 minutos, terminal da formação. Ciente, gol 7490, livre de desvios, reporte em condições de voar para a Vitor 366. Ciente, 7490. Gol 7490, autorizado para 4 mil pés sem restrições. 4 mil sem restrições, 0014, gol 7490. Gol 7490, deixa para 2500 pés, autorizado o final do procedimento ILS WISC da pista 10, reporte estabilizado. 2500, autorizado o final do ILS WISC, vai reportar o 7490. Está estabilizado, Gol 7490. Gol 7490, completo final dos procedimentos, Hamilton Torres, Salvador, frequência 1118, decimal 95. Gol de Salvador, 1895, Gol 7490, bom dia. Salvador, bom dia, o TAM 3399. TAM 3399, prossiga com o ponto autorizado, acione código transponder 5460. 7. TAM 3399, contato radar, passa 1700 pés, via saída Sambo 1, no sub, mantém nível de voo 340. 7. TAM 3399, autorizado direto Leda. Direto Leda, 3399. Nissan 3399, solicita por último ótimo. Agora a coordenação com o centro Recife. Não compreendeu. Agora a coordenação com o centro Recife. Aguarda. Enquanto aguarda, faz fio à direita e transformação em rua 235. São 3399, centro Recife autorizou, direto Mótima. Direto Mótima, 3399. São 3399, submantenha nível de voo 320, chama centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. Você pode repetir a transição ampliada para nós? São 3399, o centro solicita que submantenha nível de voo 320, chama centro frequência 125.1, alterna 123.8. Segundo 32, 3399. São 3399, submantém nível de voo 320. Recife 320, 3399. Boa tarde, Salvador. Muito bom dia, Gono 229. Gono 229, contato radar na decolagem, saída São Bruno, submantém nível de voo 360. Após 2000, autorizar direto Lida. No 229 para 360, após 2000, Lida, graças. Gona 229, vai cruzar 060, desvia esquerda para o 90 por estar formação de aproximadamente 30 milhas, certo? 190 por 30 milhas, ciente livre de desvio. Gona 229, muito obrigado, certo? Gono 229, após desvio, tem condições de voar, Leda? Sim, mas após desvio, prossegue na proa de Leda, 229. de Salvador, bom dia. É o Oceanar 6079, cruzando o primeiro acidente na São Bruno. Channel 6079, contatada na decolagem via saída São Bruno, submantenha nível de voo 380. São Bruno 380, 6079. Seria possível voar Leda ou Mótima da presente? Oceané 6079, autorizado direto Leda. Graças, direto Leda, 6079. Bono 229, após o dia, autorizado direto Mótima. 229, após o dia, direto Mótima, graças. Chanel 6079, desvia à esquerda para a 185 por 30 milhas. 185 por 30 milhas, livre desvio do Chanel 6079. Sim, retornará reportagem, retornará motor 6079. Sim, já pode desvio autorizado livre, Chanel 6079. Gono 229, chame o centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 123, décima 8. 25, 1, 2, 3, 8, afirmo. Afirmo. Obrigado. Controle, bom dia, azul 2535, cruzando 2300. Azul 2535, contato Adana, decolagem via saída São Bruno, submantenha nível de voo 340. Sambo 1, 340, azul 2535. Controle, o azul 2535, solicita manter a proa 210 para evitar formações. 210 por quantas linhas? Até a posição... é... um pouco... mais 10 milhas antes de Leda. Gente, azul 2535, livre desvios, reporte a proa no Leda. Mas agora a proa vai ter que ser a 190. 190, sim. Obrigado. Oceana 6079, após desvios, vai direto no Mótiva, sub e mantém níveis de voo 360. Azul 2535, após desvios, voa em Leda. Após desvios, voa em Leda, azul 2535. Oceana 6079, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 2535, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 1251, 1238, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Rosário Salvador, muito bom dia. Oceanário 6251. Oceanário 6251, bom dia. Contato Adana, decolagem via saída Sanvo 1, submantém nível de voo 360. Sobe e mantém 360, 6251.